Posicionamento na 62 e ao TAM 3507. Autorizado, TAM 3507. Salvador, Azul 4040, autorizado, chame táxi. Sim, autorizado, chame táxi, 4040. Fala, bom dia, Zona 093, Libra. Zona 093, bom dia, táxi lento, via Alfa, mantém a posição de sua táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, 6 Juliette, eu mantenho na 093. Estabilizando o localizador, voo 759. Voo no 759, complete o procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, torre. Foi voo no 759, estabilizando ILS, na sua escuta, bom dia. Bom dia, voo no 759, continua a aproximação, reporta avistando, ajuste no 019. Saco Azul 4040, abordo 8:33 de autonomia, até no Galeão. Azul 4040, segue a aeronave da TAM, frente via Pátio 1, Taxa Índia, até o ponto de espera, pistão no 0. Quando lá, torre 1-1-1-3-9-5, ajuste no 019, em bom voo. Gente, vive táxi, siga o colega da TAM, táxi em dia no ponto espera do 0, chama a torre 1-1-1-1-9-5, azul 4040, transponder, líder 9. pro táxi, o TAM 35 no sete, no 39, 330, Ribeirão. TAM 3597, táxi via Pátio 1 no Táxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 1 ou no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 9, um bom voo. 1093, após o táxi da segunda aeronave Embraer da Azul, ingresso Juliette, portão 10. Após a Azul, Juliette, portão 10. Boa, 1093. Alô, é com o Zulu 90, foi quem chamou o solo para a copy? Eco Zulu November, a intenção seria Feira de Santana, confirme decola da 17 ou prossegue coordenação decolagem da 35? Ciente autorizado ser November Juliette Delta, inicialmente restrito ao número 10 até a liberação do controle para ascensão 065. Decolagem pista 35, mantenha proa de decolagem até a liberação do controle. O transponder 5571, no controle 120, decimal 8. Afirmativa, autorizado, no POB, pátio 5, para acionamento táxi, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 9, confirmando transporte em C. Gente, um bom voo. Alô, Salvador, bom dia, 3890 da TANO 02, gente da hotel, autorização para Recife. TAN 3890, Recife, autorizado nível 330, perfil de saída PUCA, transição Caju, via Perzulu 17. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5577, controle 120, decimal 8. 330 aprovado via Perzulu 17, para Recife. Decolando a 10, curva esquerda, perfil da PUCA, Aracaju. 5577, o transponder e patrulha 20, versão 8, tá? 3290. Então 3290, correto, portão 2, chame pronto, espere, pelo menos. Vai chamar. Salvador, muito bom dia. O voo 1759 livrou. 1759, bom dia. Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, 1759. Autorizada, Porta Aérea, pronto, cabeceira 35, Tabatango, Exulon 90. Tantan 3597, mantendo ponto de espera da 10. Bom dia, Tantan 3597, autorizado, alinhar e decolar, pistão 10. 1, 2, 0 graus e 10 9. Alinha e decolar, pistão 10, Tantan 3597. Oi, Salvador, bom dia, Azul 40, 40, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, Azul. Observe a rolagem da Baixa da Tampa, após a linha mantém, pista no zero. Gente, após a rolagem do TAM, ingressa a linha e mantém 1 no 0, 4 0, 4 0. Tabatango, Eco Zulu November, EO, linha sem livre decolagem, 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. 3597, decolada 0900, chama o controle no 2080. 208-3597, por favor. Controle de Salvador, bom dia, tá 3597, decolada na Arbor Elefant, cruzando 50. 7, contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo 360, via saída árvore. Autorizado 360, via saída árvore, tá 3597. Bom dia, Eco do Novembro, decolado na sua escuta. Patango Eco do Novembro, contato a decolagem, sob condições de Viper, direto ao destino. Resposta em atingir 065, Eco do Novembro. Bom, vem que você está, não deu para receber, recebi para contato. Contato a radar na decolagem, dúvida sobre a revisão visual 065, resposta atingindo. Ah, resposta na Novembro. Bom dia, Azul 4201, Hotel 347, Campinas. Azul 4201, bom dia, Hotel Confere, Campinas, autorizado nível 340, conforme rota do plano de voo. Efeito de saída da AEL, Leda, Motiva, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5006, controle 120.8. Centro autorizado Campinas, 340, decola dando zero, Dael, Leda, Motiva, saída, seguindo o rato do plano, 5006, transponder, 1208, controle azul, 4201. Azul 4201, correto, portão 3, chame pronto, chame acionamento. Vamos lá. Novembro autorizado manter 2.500 visuais. Amém. Roger, bom dia, Oceaner 6225. Oceaner 6225, bom dia, informação hotel, copia Brasília 380. Informativo, prossiga. Autorizado para Brasília, via Pêndulo 17, nível 380. Perfil de saída árvore, transição elefa, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5004, frequência do controle 120.8. Cruzou 380 conforme o plano para Brasília, perfil 97. Vai decolar na árvore elefa, decola na 10 com curva direita, transponder 5004 e o controle de saída 1208. O Chaner 6225. Chamei 6225, correto, portão 7, chame pronto para o chamei acionamento. Chamando. 38902, pushback e acionamento. P3890, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 38902. Ô Saulo, bom dia, tá 3153, ciência da informação aqui, autorização para Galeão. Então 3153, autorizado Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda e Irumi. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Responde 5564, controle 120.8. 360 autorizando, curva da AEL, Leda, Irumi, ampla, novembro 857. Decola da AEL, curva direita, 5564, 1208, a 3153. Então, 3153 correto, chame pronto, chegue pelo menos. Maria. 5517, direto Elefa. Latinho, favor, Elefa, o 3547. 4040 da Azul, direto Elefa. Quando Elefa da presente, Azul 4040. Então, 3517, passa 2110, chama centro Recife, frequência 1128, decimal 8. Então, 3517. Recife 1288, a 3517, bom dia. Deu bom, bem. Controle Salvador, o azul 4040, curvando à esquerda para 265 para evitar a formação. Veio azul 4040. Alô, Salvador, Scanner 6211, confirmação hotel, valeu. Azul 4040, passa nível de voo 1180, chama centro Recife, frequência 1228, decimal 8. E a gente chama Recife agora, 1288, azul 4040, bom dia. Para o táxi 3890 da TAM. Temos 160 a bordo, 3h40 alternando Fortaleza. 3890, é, livre, táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Livre, ponto de espera, chama 1895, para 3890. Chame a 629, cofre. Autorizado Galeão, nível 360, via UP November 857 até Molson. A decolagem da 10, saída da El, Leda e após direto Irume. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5010. Valeu, autorizado, número 360, para o número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número 0, número Patango Eco Zulu Novamba, controle. 9 milhas noroeste, serviço radar encerrado, prossiga visual, Félix Santana, frequência livre. Autorizada, Xanam 225, chame táxi. Autorizado, chamando táxi, 6225. A linha já colou no zero, tá? 3290. 3, 153. Com 174 a bordo. 3h30, alternando o Ribeirão Preto. 3153, táxi incidente autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera da 10-2895 a torre, siga o Airbus da Chané. Pátio Índia, seguida da Chané, 10-2954, obrigado. Solo, Salvador, bom dia. Voo 963, tem informação hotel, autorização, Galeão. Voo 963, está autorizado, Galeão. Nível 360, havia P9857 até Moço, após chegada no Galeão, a decolagem da 10, saída da El Leda, após direto Irume, para interceptar o P9857, o controle 120-8, transponder 5012, Gol no 963. Aprovado a nível de voo 360 ao Galeão, aeroguia para novembro 857, até Bolso, após chegada, decola 10, saída da El, Leda, após Irume, controle 20-8, controle 5012, gol no 963. Correto, gol no 963, chame o puxo de estacionamento. Chamará agora pronto. Pronto, puxa o estacionamento. Puxa o estacionamento. Pronto, puxa, gol no 963, no 4. Guarde, gol no 963. Taxi, gol no 6225. E qual que eu ganho, o 6225? Estamos com 122. Ok, livre táxi, em frente, via Pátio Índia. Ponto de espera da 10-1895, o Oceané 6225. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 6225. Estacionamento, azul, Pátio 201, ponto 3. E azul 4201, aguarde. Alô, Salvador, avô 993, sentido ao céu, autorização com sim. Pegou no 093. Aguarde só um instante, cópia. Saída Arbor Elefa. Arbor Elefa. Autorizado com fins, nível 360, via Hotel Zulu 21. Decolagem da 10, saída Arbor Elefa. Controle 120-8, transponder 5014. Com fins 360, Hotel Zulu 21, Arbor Elefa, decola 10, o controle é 120-8, 5014, transponder. Chame pronto para o pushback acionamento, protegimento está correto, no 093. Vou chamar o pushback acionamento, gol no 093. Solo gol no 963. Gol no 963, prossiga. Está autorizado, pushback? Negativo, tem duas aeronaves taxiando a retaguarda. Aguarde mais um minuto na posição. Ok, Narciso. Sozinho, Salvador, bom dia, 896225, até a próxima, ponto de espera pronto. Pelé 6225, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 100 graus, 09 nós. Ali decola pistão no zero, Ocean Air 6225. O 963 autorizado para o pushback de acionamento, chame táxi. Acionamento, aponta o táxi, gol no 963. Solo, Paulo, Salvador. Bom dia, Gol 99 no meio, informação hotel. Nove, meia, meia. Qual o horário do plano? Perdão, senhor, eu reportei o número que foi errado. É 1865, nosso primeiro gol. Ah, ok. Vou no 865. Então, para o Brasília, está autorizado. Nível 260. Decola da 10, saída Arbor, Elefa. Intercepta Amber, Zulu, 17. O controle, 120, decimal 8. E o transponder, 5020. Autorizado alinhar e manter pista 10. Alinha e manter, tá 3-1-0-3. Autorizado para o gol no 865. Ok, a gente recebeu aqui o 260. O senhor teria qual? Eu tenho aqui o nível 320. Ok, então, corteja a autorização dada, aguardando a coordenação do nível junto ao centro. Gente, está autorizado e a Elefa, Sansão Arbor, Upper Zulu 7, Aerovia, pista 10, controle 120, decimal 8, transponder 0020, gol 1865. Ok, o gol 1865, está correto o cotejamento, aguardando a coordenação do nível. Chegou 1865. Só para informação, o centro também possui esse nível 260, ok? Mas está presente, já está autorizado o 380, nível final. Chame pronto para o pushback acionamento, gol 1865. Caso nível 380, chamará para o acionamento, gol 1865. Chame a 225, aos 23, 1208. 208. Salvador, Oceaner 6225 na Arbor. É 225, bom dia, contato radar, sobe, mantém 380, direto a Lefa. Direto a Lefa, com 380, Oceaner 6225. Controle Salvador, bom dia, Passaredo 2229, informação hotel. 3170 graus, 109. Porta ponta, ideal de descida, direto posição Duna. Direto Duna, Portarão ideal 2229. Espera da 10-1895, a torre. Detalhe direito, a Índia considera 10-1895 a torre. 1963, obrigado, bom dia. Aê. Controle Oceaner 6225, desviva à esquerda para 260 por 25 minutos. Aeronave 22, desviva. 6225 da Oceaner. Esse é, chame retornando a proa de Alerta, 6225. Reportará, 6225. Reportará. 3153, passa 1300 na Dael. 3153, bom dia, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, obrigado, 3153. Controle, passarei do 2229, dá a descida. 029, ciente, altimetro 1099, desce e mantém 2000 pés, passaria do 2229. Descendo para 2000, 1099, ajuste 2229. 019 metros. Papa Romeu, até o meu Golf, prossiga. Sempre ao céu, passa demais, com 3 a bordo, para uma hora, depois vou botar o som sobre o Golf, só que... Ok, até o meu Golf, está autorizado sobre o voo de Pituaçu, 500 pés. Decola com a Poa Sul, Torre 118.95, controle 120.8. O transponder, acione o 0166. Autorizado em demais, decola com sua turma, coordenação 14, a bordo controle 0166 do transponder, está com 3 a bordo, mais o hotel no governo. Me chame a torre para acionar e decolar, hotel no meu bolso. Chama a torre, hotel no meu bolso. Hotel Romeo Golf, livre acionar, chame para a decolagem. Salvador, bom dia, Gol 1963. 963 da Gol, bom dia, contato radar na decolagem, tomei mantém nível 360, com 2000 pés, voa Leda, 963. Para o 360, após 2000, na frente de Leda, Gol 1963. Controle 1225 da Oceaneiro, para ativar a formação, pode voar por de Ocita. Solo Salvador, Oceané 6211, na posição 5, cheque estacionamento. Autorizado, 6211, chame táxi. Autorizado, funciona táxi, 6211. Para o táxi azul 4201, temos 93 a bordo, 4 horas e 40, terna Ribeirão. Ok, azul 4201, livre táxi à direita, ponto espera da 10, 1895, a torre. Direita, ponto espera 1895, bom dia. Negativo, livre cruzamento do eixo de aproximação da pista 10, reporte ao cruzar o hotel Romeu Golf. Livre cruzamento, reportará ao cruzar o hotel Romeu Golf. Formar a aduna, 2229. Salvador, bom dia, azul 4201, quanto espera, 1099. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar a pista 10. 1 centena graus, 1-0-9. Livre, alinhar e decolar, 1-0, 4-2-0-1. 4958, bom dia. Contato radar passando Coral, mantém o 50, direto posição Duna e reporta para a descida. Coral, direto Duna, reportaremos em descida, obrigado. Canera 6225, passa nível 200, chama agora centro Recife, frequência 125, decimal 1, corrigindo 128, decimal 8, 6225. Chama o professor Recife, o centro Recife 1228, o Canera 6225. Autorizado, voo 093, chama o táxi. Chama o táxi. O solo 6219 da Ocean Air, acionado, pronto para o táxi, informa 15 a bordo, tem 3 horas e 50 de autonomia, alternando campina. Uma 1 na frequência. 1251, 251, boa semana, 3153. Realmente, 251, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4201, decolando para a cidade da El, cruza 1300 pés. 4201, bom dia, contato radar na decolagem, sobe para 340, após 2000 pés, direto Leda. O Azul 4201, céu 340, após 2000, direto Leda. Obrigado. C49, bom dia. Direto posição Pelo, desce para 4000 pés, altímetro 0,9. Controle, o gol 1963, só pode na Pro 190 para evitar formações por 25 milhas. Pede o gol 1963. Controle, Papá Romeu, até Romeu Golf. Até Romeu Golf, prossiga. Tá só o Fala Itapuã, é autorizado o paralela. Romeu Golf. Paralela sentido oeste, está livre, 500 pés, altímetro 1019. É livre, 500 pés, sentido oeste, paralela ao céu, Romeu Golf. Retornou a proa de Duna, o 2229. Gente, 2229, está livre, a final ILS pista 10, reporta no localizador. Reportará ao localizador, 2229. Voo 1963, passa nível de voo 160, chama agora centro o Recife, frequência 125, décima 1. 251, voo 1963. 865. Desce e mantém 3000. 3100. Ali Salvador, o Azul 4201, acertando o caminho de via à direita para 245, em mais 5 milhas, retorna para o Adileda. Gente, confirma qual a distância? O 4201, Vai retornar agora, senhor, na proa direita. Ok. Alô, 9093, pronto o táxi, tem 174 PLB, até na Galeão, 2 horas e 50. Alô, 9093, gente, livre táxi, seguindo o banho da companhia, via Pátio Índia, ponto de espera da 01895, a torre, boa viagem. E segue o aeronave da companhia no ponto de espera a torre, 1895, Maria. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, X-Ray, Oscar. Para o som. Azul, Alfa, X-Ray, Oscar, solicita autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. Autorizado, reboque. Chamo para ingressar no PAD principal, Azul, o Alfa, X-Ray, Oscar. Alfa de Ceosa chamará para ingresso no pátio principal. Liga, roubo, meu Golf. Autoriza a proa direta. Negativo, retorna pelo litoral, curvando à esquerda, reporta próximo próxima farol de Itapurna, né? Romeu Golf. Ok, então, senhor, o farol de Itapurna já está com muita nuvem. Seria possível a proa direta aí demais? Romeu Golf, aeronave em aproximação, próximo à duna, negativo, aproximação direta para a Indymar. Ok, vai curvar à direita o máximo que pode, rodar o melhor. Beleza, Salvador, o Azul 4201, fala que tem algumas informações sobre a posição Leda, a gente não vai conseguir bloquear aquela posição. O ideal seria dar presente a proa 210, para evitar informações. Da livre desvio Azul 4201. 201, obrigado, senhor. Via 311, 39, 120, decimal 8. 1208, obrigado, controle. Controle de Salvador, bom dia, janela 211, decolada na sua posição. 2-1-1, bom dia, contato radar na decolagem, após 2.000 pés, sobe 360, direto Leda. Afirmativo, após 2.000, direto Leda, subindo 360, muito grato. O meu gol chega na próxima, tá bom. Jogou, chama a torre 1-1-8, decimal 90. Chamará a torre e hotel Romeu Golf. Estabilizado, passareiro 2229. E mantém Itapuã para a segunda final 1-0, aguarde para cruzamento. Vai aguardar para cruzamento, hotel Romeu Golf. 1865, livre decolagem, pista 10, 110 graus, 1-0-9. Livre decolagem, pista 10, gol 1865. Salvador, eu vou na 093, ponto de espera, pronto. Estou no 093, mantenha a ponto de espera. Mantenha. Centro Recife, agora 251, azul 4201, obrigado, senhor, bom dia. Azul 4958, reautorizado para 2.000 pés, livre sinal LS, pistão no zero, modo Duna, reporta localizador, 4958. Matheus, vai ser reautorizado 2.000 pés, Duna, reportarei estabilizado, O azul 4958. O azul 4958. O azul 4958. Ingresso no pátio. Informação? Gente, 62 no 1. Obrigado. Controle Salvador. Muito bom dia. Gol 1865. 1865, bom dia. Contato radar na decolagem. Sobe 380 direto elétrico. Nível 380 na proa de elétrico. Gol 1865. Romeo Golf, após passagem da TR na final, autorizado a retaguarda do tráfego, cruzamento do eixo da pista 10, prosseguir para Rimar, reporta a curta final. Avisou a aeronave, na retaguarda vai cruzar, reportará na final da Rimar até o Romeo Golf. Controle, gol 1865. Para evitar formações, está mantendo a proa 300 por 30 milhas. Ali, mantém pista 10. Mantém pista 10, 093. Mike X3X. 3X, prossiga. Bom dia, Mike X3X, aqui no pátio 1, remota do pátio 1, posição 14. Solicito autorização para rebocar a nave para posição 8 do pátio 1. Autorizado. Reporte no término. Ok, graças. Reporte no término. Salvo Salvador, Alfa Cleo, estou finalizando o reboque na posição 01. Grata, bom dia. Ok, de nada. 219, o 2220. 958. 958, passou o Duna, completa a final ILS, pista no 0, torre 1895. 95, obrigado. Autorizado o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 2229. Vou descer uma 1, boa viagem. Ok, minha 2 ano 1, agora com Recife, 1251, muito grato, bom dia. Bom dia. controle, eu vou no 649. Passar pelo, após pelo, com a Duna, para INS. Temo pelo Duna, livre elétrico, estamos 0, desce 2010, 1019, permanece, chame localizador. 649. Para Juliette, o 2229. O passarelo 2229, ingresse no pátio e mantenha a posição no través do gate meia dúzia. Pátio, través do gate meia dúzia, 2229. O controle ligou na minha passada, pode ser da presente do externo? 49 negativo, que dá como que prefere aproximação de baixa performance e mantenha pro dúzia. Ok, vai mantendo por adição, né? Vai parquear na remota 1-2. Essa aqui o senhor liberou. Guarde só um instante para iniciar o reboque até o gate 8, ok? Bom, eu já iniciei o reboque, tá? Só que estou numa posição aqui que tem condição da aeronave da passarela adentrar de posição 12. Não, estou ciente. O senhor aguarde nessa posição, assim que a aeronave da passarela parquear na remota, o senhor dá sequência no reboque até o gate 8. Positivo. Passarela 2229, livre táxi para a remota 1-2, mantendo sua separação com o Airbus da TAM, que está no través do 9. Remota 1-2, visual com o seu 2229. O 1865, passa nível 1-80, chama agora o centro Recife, presente.